com o pessoal, que a gente já tá meio movimentado aqui. Às vezes a gente comete alguma gata, mas eu digo, sempre vou botar à disposição do pessoal de Colorado, da rádio, para fazer aquilo que alguém se propõe a fazer por alguém, sempre estaria à disposição de qualquer um. Muito obrigado, então, falamos do Sardinha. Carnaval é mais carnaval, com a Colorado.